voltei pra trás, vivia só brincando. Hoje é responsa, vivo só trabalhando. Me pego pensando, a nostalgia vem atrás. E tantas pessoas, mano, que já ficaram pra trás. Mas muita guardo no peito, mano. É foda, tento entender a vida, mano, mas caio no mar de perguntas. E quem não queria voltar atrás, eu te pergunto. Tempos de criança, sem responsa alguma, me manter calado, direto eu me oculto. E me pergunto por que de tantos tumulto. Tive dois, três amigos que se foram sem entender. Não há resposta, não há nada, não consigo entender. Aos 7 anos de idade, aparentemente perdido, olhava para um lado, olhava para o outro. Em sorte chegava muita água, mas era de esgoto. Tempo nublado, tempos de chuva, tempos de refletir e ouvi muita música. Eu tive que insistir pra na vida a missão cumprir. A vida mostra-te o que nada é tão fácil assim. E que de batalhas consegue o que quer ninguém. Mais batalhas pelos certos, não batalhas que vem de cannabis. Perdidos pelos becos, correndo mais que os michelins. Só pra sustentar família e os menininhos. Eu voltei, eis-me aqui. Não vou parar, agora é hora de seguir. Eu pensei que havia ficado pra trás. Hoje eu sei que posso muito mais. Eu voltei, eis-me aqui. Não vou parar, agora é hora de seguir. Eu pensei que havia ficado pra trás. Hoje eu sei que posso muito mais.